Obrigado, Pergunte a uma Mulher. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente está aqui começando mais um podcast e o tema de hoje é Como Chegar em Mulher. Meu nome é Ana Artuzzi. A gente está aqui com a dona do blog, a Luluzinha Costa. A dona. A chefona. Que medo. A chefa, chefa perigosa e brava. E bunda mole, que manda os outros apresentar por ela, porque ela é muito tímida nessas horas. Tímida, é tudo fachada, gente. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Guedes. Olá, tudo bem com vocês? Na verdade, não precisa nem falar meu nome Bruno Guedes, não, porque esse é o nome de batismo. Fale Bruno Vocal, que é o nome artístico. Boa tarde, galera. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal. É, o Bruno tava fazendo uns bastidores, umas vozes sensuais. Não sei se ele vai ter coragem de fazer aqui pra gente. Do como é que é? Do atendente de. Atendente de telesexy. Olha, atendente de telesexy é meio comprometedor, mas eu poderia fazer do meu primeiro emprego quando foi atendente de telemarketing. Que no qual eu tive alguns problemas quanto a isso. Eu atendia, falava o nome da loja, eu, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vozinha meio de locutor. Depois você vai contar pra gente se você recebia umas cantadas dos seus clientes. Ah, isso com certeza. Até de macho. Foi deprimente. Mas pô, então a gente já tá começando quente aqui no negócio. Não fale isso. Não. Não sou homofóbico, mas é broxante um negócio desse. E como é que é a cantada? A gente já vai iniciar aqui esquentando o negócio, contando umas cantadinhas básicas que o povo fala que não gosta, mas todo mundo ri. Ah, olha, eu vou ser bem sincero. Nunca fui médico. Em cantadas, não. Eu gosto sempre de falar de coisas interessantes. Tanto que eu sou muito, como é que se diz, muito diferente desse tipo de homem que tem por aí que solta cantadinha barata, sabe? Assim, eu tô namorando, mas a minha época de solteiro era bem complicado, porque eu, além da época que eu era bem tímido, e hoje eu não sou mais, graças a Deus, eu tinha uma forma de abordagem que era bem diferente, que era, puxava assunto com coisa relacionada à roupa, ou via tomando um vinho, aí ia falar do vinho, não é interessante esse vinho, eu não sabia que você gostava, que uva que é, e falava não sei o que, ia puxando assunto. Eu falando, pô, mas gostei desse seu conjunto aí, essa roupa tá bacana, eu entendo de moda, já pensei isso da moda. Ai, a mulher fica doida, ai, sério, não sei o que, aí começa, sabe? Então assim... Ai, esse vestido tá lindo, ia ficar bem melhor no chão do meu quarto. Não, isso aí não. Essa roupa tá ótima, quer conversar comigo fora dela? É... Essas cantadas de mestre de obra é complicado, hein? Isso, nunca pensei em soltar, não. Ou então aquela cantada machista, o cara fala assim, pô, que sapato bonito, quer transar? Não, isso aí não. Isso nunca rolou comigo, não. Nunca precisei soltar uma dessa, não. Tem um aqui do lado da casa da Luísa, tem uma escola de música, né? Aí eu tava chegando, tinha um cara parado na frente ali da escada que quase que eu falei, olha, meu bem, eu não sou musicista, mas acho que eu vou tocar uma pra você essa noite. Não, peraí, se você faz aula de canto, então vamos ali pro canto e me dá uma aula, meu amor. Dá uma cantada, meu bem. Eu tô em mim, né? Bem. Eu tô em mim, meu amor. Olha que o Bruno Vocal tá explicado essa. A gente tem aqui um leitor do blog, mas ele participa mais pelo Facebook. Ele é uma pessoa, assim, muito especial nas cantadas. Eu pedi pra ele ler umas cantadas que ele dá e ele deixou. Eu achei muito engraçado, mas eu sou meio sem graça, né? Então, não sei se vocês vão gostar muito, não. Ah. Mas ele disse que consultou as fontes de consulta dele e achou uma que pareceu mais uma piada do que uma cantada, né? Mas Sim. Tudo bem. Que é assim, duas mulheres estavam conversando e fazendo a fofoquinha de cada dia. Aí uma falou, posso fazer uma pergunta, Mirtz? Claro, pode falar, minha querida. Bom, tô meio curiosa com uma coisa. Como é que você consegue fazer o Roberto, seu marido, chegar tão cedo em casa? Ah, amiga, é muito simples, né? Numa dessas noites ele chegou bem tarde, deitou na cama, pra não me acordar. E aí eu, muito esperta, sussurrei no ouvido dele. É você, Luiz. Putz. Ai, daí em diante, marido nunca mais chegou tarde em casa. Eu achei ótimo, mas eu acho que dependendo do marido, você tava vendo uma sova na cara dela, falava lazarenta, para de ser safada, mulher. Então vou contar duas que ele deixou lá que eu achei muito boas. Uma é, queria ser garçom pra poder te oferecer o meu coraçãozinho. E o outro: não sou garçom, mas estou me entregando de bandeja pra você. Eu gosto mais da coxinha, que fala que a pessoa não é coxinha, mas é gostosa pra caramba. Toda mulher gosta de ser chamada de gostosa, não adianta falar que não. Então, eu já escutei um amigo meu soltar uma cantada bem idiota, que foi uma do tipo pra menina assim: pô, que shampoo que você usa? Eu serve? Eu serve! Boa. Sério? Sério, tipo, foi tão absurda que a menina riu, é igual aquela. O cara chega pra menina na balada e fala assim, ó: se você tá afim de mim, dá um sorrisinho, senão dá três mortal pra trás. É um negócio mais ou menos assim. E tem cantada do tipo que cola, sabe? Tem cantada do tipo. Porque a mulher, ela gosta de homem engraçado. Eu, particularmente, não gosto tanto assim, mas eu sou uma exceção. E ultimamente, eu tenho gostado mais, assim. Acho que eu fui ficando mais velha e sem graça, eu comecei a gostar de gente mais engraçada, porque eu já fui mais engraçada, sabe? Mais velha e sem graça. É, eu tô ficando mais velha e sem graça. Ah, entendi. Eu era muito engraçadinha, e aí eu não gostava tanto. Agora que eu fiquei sem graça, eu gosto de gente engraçada. Então, se o homem te conta uma piada e te faz rir, já assim, parece que já tira todo aquele peso, assim, dá até mais leveza, assim, na situação. Claro que se ele for feio, não adianta o que ele vai falar. Feio na visão da mulher, que eu digo. Não adianta ele pra contar a piada que for, só vai rir da cara dele e parou por aí, não vai rir de mais nada, sabe? Agora, se já é um homem interessante, já tá dando uma cantadinha, isso é uma coisa importante falar também. Se o homem já é interessante, às vezes nem interessa muito o que ele tá falando. Claro que ele não pode falar uma grande, assim, uma grande atrocidade, mas se ele fala uma coisa assim, já mais ou menos, a mulher já finge que ri, só pra não ficar sem graça, e o cara não foi embora, sabe? Claro. O cara não ir embora porque ela já tá afim dele mesmo, sabe? Eu já fiz essa. Já fosse achar a coisa engraçada, só por... Olha, eu vou ser bem sincero, eu já fui vítima das minhas próprias cantadas. Como assim? Por quê? Porque a minha namorada mesmo, minha atual, eu realmente já conheci, tipo, fui chavecando, dando aquelas cantadas, elogiando, falando um monte de coisa. E assim, a gente se conheceu, foi bem engraçado, foi pelo Facebook, sabe? Uma amiga, tipo, uma amiga nossa em comum, tava comentando, porque a gente fazia aniversário no mesmo dia, né? Eu e essa amiga nossa, que é amiga da minha namorada. E ela falou que não foi pra minha festa, porque fizeram uma festa surpresa pra ela. Aí, na hora que ela tava indo pra minha festa, ela não podia, porque tinha uma festa surpresa pra ela, eu falei, pô, mas você ia com quem? Ela ia com as minhas amigas, aí mostrou o perfil da amiga dela pra mim, né? De umas. Aí eu achei interessante, falei, nossa. Aí já adicionei, lancei uma cantada, assim, sabe? Aí vi que, pô, foi legal, interessante. Aí ela meio que... Qual tipo... foi a cantada? Qual? Eu falei assim, pô, mas que muito interessante a sua forma de olhar, gostei muito. Ai, ela acreditou muito, né? Mas é verdade. Olha só, eu juro pra você, a minha intenção mesmo era só... Só ela olhar pelos peitos, tiver olho nos peitos, não vem com isso não. Não, pera aí, não, mas isso foi pelo Face, assim, eu vendo as fotos. Aí eu peguei, quando a gente armou de se conhecer pessoalmente, eu tava com aquele ego, tipo, tô solteiro mesmo, vou dar uns beijos e vou vazar, juro pra você. Eu fui vítima da minha própria cantada, bati o olho e apaixonei logo de primeira. Aí você falou, meu amor, você acredita em amor à primeira vista? Quase que eu desci do carro e falei, você quer que eu passe por aqui mais vezes? Ela vai falar, pra passar o carro em cima de você, não, meu amor. Não, passar nada, tá aí, usando a aliancinha, tá a coisa mais linda. Na verdade, a cantada, essas cantadas de pedreiro aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre umas coisas assim, um pouco mais eficientes, para as pessoas que não querem ser confundidas com pessoas assim, pouco elegantes, né? E querem, ou são tímidos, ou querem uma forma assim, mais... Porque a cantada, para mim, não é só o cara chegar e soltar uma piadinha, alguma coisa assim, uma frase, tipo, montada. A cantada, pra mim, é uma forma de abordagem. O cara chegar e puxar assunto de alguma coisa, ou fazer um elogio, ou, sei lá, o cara ter uma dúvida, quer saber e pergunta. Acho e que assim... E, na tua época de solteiro, você ia muito pra balada, assim? Você saía pra show, essas coisas? Olha, eu vou ser muito sincero com você, e eu não tenho por que mentir. Eu há muitos anos eu trabalho com produção de shows, eventos, bandas, viajando o Brasil todo, então a minha vida sempre foi muito agitada, né? Uhum. E eu nunca saí pra balada atrás de mulher. Uhum. Só pra você ter uma ideia, eu acho que eu só fiquei com uma mulher numa festa, num show, assim, só foi uma vez na minha vida. Uma vez. E assim, eu sou do rock and roll, meu som é do rap com rock and roll, então é rap metal. E eu sou a barreta, tudo assim, né? E só que eu ia mais pra show sertanejo, sabe? Uhum. É bem, bem diferente, porque eu gosto de mulher bem arrumada, sabe? Mulher cheirosa, mulher arrumada, eu não gosto muito dessas roqueiras, não. Mas é sério. Mas é sério. E a gente já foi dessas, né, Ana? Só que a gente era cheirosa. Ah, e arrumada. Era uma roqueira sensual. Então eu sou um cara que... Foi cheirosa e arrumada, meu amor. Mas a Luísa foi sempre a Elvira, a rainha das trevas. Olá, queridinhos. Sou eu de novo, sua adorada Elvira. Eu ia arrumadinha cheirosa, só que de preto, claro. Mas eu vou ser bem sincero, eu nunca tipo, cheguei cantando assim, mulher em festas, coisas, eu sempre fui um pouco mais reservado. Eu tinha uma outra ideia sobre cantar, sabe? Mas esse negócio que você falou de roqueiro é verdade, porque depois que a gente parou de ser roqueiro, a gente ouviu muito mais cantada, né, Ana? É, ficamos todo mundo, a gente começou a agradar mais. É que o roqueiro não sabe conversar nessas coisas no sentido de cantada. Outras coisas eles sabem conversar até mais do que os demais, assim. Pelo menos na minha experiência como roqueira e não roqueira, né? Porque o roqueiro, ele é mais bom, assim, de papo, geralmente. Mas na cantada mesmo, assim, que o Bruno... Na hora de chegar, né? A introdução deles é fraca. Só é assim, que música você curte? É, que música você gosta de ser rap, né? Não, porque é foda, olha só. É aquele negócio, olha só. Eu sou muito chato com essas coisas. Eu acho que o homem pode falar, às vezes, falar errado e falar uma gíria, mas eu não permito que mulher fale errado. Eu acho extremamente broxante. Tu vai num show de rock ou qualquer um, encontra uma. Pô, tu vê uma mina do rock, assim, a maioria, não todos, a maioria. A maioria é tudo xexelento, a mina com cabelo duro, sabe? Ah, está, aquela roupa parece que tem 5 dias que tá molhada. Aí tu vai falar com a mina, carai, véi, é um negócio de véi, que é absurdo. mas será que não é porque a galera é meio pré-adolescente, assim? Será que não era na tua época de mais novo? Não, porque minha mãe tá com 50 anos e fala véi, eu fiquei puto com ela pra ela. Ela, o que, que é, velho? Eu falei, velho, caralho, você tá louca, mãe? Hoje se liga, chama de velho, velho. Minha mãe. Ah, acho que na hora que tá lá, assim, da mulher, que ela é bem bonitona, ninguém nem até ignora. Olha, assim, olha só as coisas. A minha mina, a minha namorada é do rock and roll, ela é cheia de tatuagem, sabe? Se amarra em metal, eu não gosto de metal, esse negócio de Iron Maiden, Metallica, eu não gosto desses negócios, não. E pra você ver, eu tô namorando com ela. Mas ela é cheirosa, arrumadinha. Arrumadinha não, arrumadérrima, sabe? Se veste bem, fala bem, estudada. Isso me conquista. Mas na minha época de solteiro, quando eu vi uma mulher bem interessante, bem do meu gosto, assim, eu já abordava de uma forma mais inteligente, né? E como que é? Tipo, olha, que dá um exemplo pra gente. É, olha... Eu espero que ela não, eu espero que ela não tenha surtos de ciúme por depois ouvir isso, porque ela sabe que o meu passado já morreu, né? Eu tinha mania de, às vezes, esbarrava de leve, depois pedir desculpa e dava um beijo na mão. Já saí, dava um chute assim no pé de leve, sem querer. Aí ela virava pro lado e eu, desculpa. Pegava ela na mão, dava um beijo. Não acredito nisso. Funcionava? Aí depois, o quê? Aí assim, mas eu não. Só que eu vou ser bem sincero, eu nunca gostei de beijar mulher na festa. Eu sempre queria sair pra conversar, sabe? Sair dali. Porque eu. Mas se você chamava ela pra sair dali, elas costumavam. Não, é porque eu. Olha só, esse negócio tá. Hoje em dia, esse negócio de beijo exposto tá muito prostituído. Todo mundo dá aquela pegação em público, sabe? Todo mundo fazendo aquilo. Cara, eu sei lá, eu não curto ficar em pegação em público no meio de todo mundo. Se eu puder chamar ela pra um canto ali, pra fazer aquilo. Fazer uma coisa pra mais. Pra dar aula de canto, não. Pra dar uma aula de canto pra ela. Canto dela, esse negócio. Olha, mas olha só, eu vou ser bem sincero, parece ridículo o que eu tô falando. Um cara de quase 2 metros de altura, todo tatuado, sabe? Com cara de louco. O cara falar isso, que realmente não acha legal conhecer a mina e já sair agarrando a mina na frente dos outros, na frente dos amigos, isso e aquilo. Sei lá, eu acho desnecessário. E Bruno, você acha que pra você, enquanto você tava solteiro, qual que era o local mais fácil, assim, que pra chegar a conversar com a mulher, era pela internet, era na balada, era aonde que você acha que você conseguia mais presas? Olha, eu vou ser bem sincero contigo, o Facebook, assim, ele tá muito mais fácil. Eu te garanto que tá 10 vezes mais fácil você conseguir beijo na boca e sexo por qualquer coisinha que você publica ou fale do que pessoalmente num bar, num show, numa festa, numa saída com os amigos. Eu percebi isso. É bem isso, eu também acho, concordo com você, que quando a gente coloca uma coisa no Facebook, inclusive nós mulheres, se a gente colocar uma foto linda, poderosa e photoshopeada, atrai bem mais, assim, tipo, pretendentes. Inclusive tem mulher que usa isso pra depois o pretendente conhecer ela por dentro, assim, que elas dizem, né? É, claro, com certeza. Eu particularmente não gosto muito de foto, mas eu conheço muita menina que gosta muito de foto, sempre posta e tal, e elas falam, tem umas que já conseguiu namorado, assim, namorado até sério, elas falam, eu coloco minhas foto bonitona, pago de gatinha, os caras ficam doidos, dá um monte de curtir, um monte de comentários. E assim, o foda no Facebook é o seguinte, é que pelo fato de estar tudo ali, você tem acesso a todo tipo de informação na sua frente, num clique só. Então, acho que tá muito mais fácil, você solta uma cantadinha, manda por inbox, se não colar, tem outra pra você dar uma cantada. Cuidado pra não ser amiga, que eles fazem muito isso comigo e com a Ana. Não, rola. Às vezes a Luísa aparece, olha o menino que tá falando aqui comigo, acho que parece bonito. Daí acabou de me dar um cutucão aqui. A gente já, tipo, putz. Daí queima o filme, esse a gente já exclui da jogada. Você acha que tá arrasando. Nossa, um cara gatinho aqui me deu um cutuco aqui. Tô podendo, só pra aumentar a autoestima. E amiga, e deu em mim também. Também, deu na outra, cutucou aqui todo mundo. Aí a gente chega até, tipo, putz, sabe? Não sou tão foda assim, né? Achei que eu era, mas infelizmente. Então cuidado com os cutuques, gente. Vê aí, amigos em comum, entendeu? É amigo em comum, tipo, eu e a Ana cutuco uma só, sabe? Levantar a estima só de uma, de duas, não. Ainda fica triste e com raiva de você. Então, já que a gente tá falando pela maioria das pessoas, realmente o que tá mais facilitando a vida de todo mundo é o Facebook, principalmente pros tímidos, acho que como se fosse uma muleta que usa pra timidez, porque acaba que ajuda muito a falar e tal, você tem o tempo pra pensar, também não fica aquele medo de gaguejar, né, porque você tá escrevendo. Eu acho que facilita muito, porque você fica ali atrás da sua tela, fica protegidinho. Você, Bruno, você acha que teria um jeito mais legal de chegar pra falar com a mulherada no Facebook, que não ser, enfim, dependendo da personalidade da pessoa, porque tem homem que é engraçadão mesmo, mas quem não gosta muito dessas cantadas prontas, você acha que seria o que seria legal, assim, falar? Mas peraí, só interrompendo aqui o Bruno, antes do Bruno falar, vou cortar ele aqui pra ele ficar com raiva de mim. Não. Só uma dica, gente, antes do homem fazer essa pergunta que a Ana tá fazendo pro Bruno. Antes de tudo isso, uma dica muito séria. Melhora a foto de vocês, gente. O cara coloca umas fotos muito zoadas no Facebook. Cedendo um em cima do outro, com a garrafa de cerveja na mão, tudo quebrado. Esses dias mesmo a Ana conheceu um que quase que ela não ia, porque ele era horroroso nas fotos. Horroroso. E a gente, tipo, não dava nada. E o menino ao vivo era super bonito. Então, gente, capricha nas fotos. Ele não precisa ser que nem mulher, tirar, dando beijinho no espelho, mas assim, pelo menos uma foto, assim. Mais ou menos, assim. Porque isso, se você não sabe falar, já funciona. Não como uma cantada, mas funciona, eu acho que até melhor do que uma cantada, se a mulher vê que funciona como um cartão de visita, né? Isso. Como um cartão de visita. E a gente também, bem como o homem não gosta de ver a mulher com um monte de foto na balada, com bebida na mão, com agarrada com homem. Isso daí é muito sério, gente. Não gosta de ver homem também com um monte de foto com mulher, sabe? Abraçado com um monte de mulher ou com um monte de bebida na mão. Com foto em todas as baladas da cidade. Isso daí é meio chato, assim. Queima um pouco. Agora o Bruno pode responder. Bruno, era só um porém muito importante, que era o cartão de visita. Refaça a sua pergunta de novo, por favor. Ah, eu queria saber. Vou refazer. Bruno. Pois não. Você vem sempre aqui. Não, eu queria saber se você acha que tem um jeito, mas um jeito interessante, assim, que facilite a aproximação no Facebook, de acordo com a personalidade das pessoas, sabe? Tem um homem que vai gostar de ser mais engraçadão, tudo bem, mas eu digo pros outros, quais são as outras alternativas que você acha de chegar pra falar com a mulher e tal, que você acha que seria legal de puxar esse papo no Facebook? Olha, eu acho complicado. É uma estratégia da pessoa mesmo ali, se ela... Depende, tem gente que pra poder tentar conquistar, você fala da parte da conquista pra chamar atenção, é isso? Eu acho que pra iniciar o papo, sabe, Bruno? Porque depois ele vai embora, só que eu acho que é muito batido esse negócio de tua foto é linda, você é linda, tudo bom com você? Me dá atenção. É por isso que a galera geralmente só posta foto na frente do espelho mostrando a barriga ou indo pra academia. Porque tá difícil falar, né? É, porque tá difícil falar, tipo, é aquele negócio, ó, olha como é que eu sou, transe comigo, sabe? É, mas é desse jeito, a cantada virou uma foto, sabe? Se você for reparar, o que mais tem é o povo tirando foto com óculos de R$2.000 na cara, que é um Oakley, um boné da Oakley e um celular na mão de frente ao espelho, sabe? Então, assim, a cantada hoje em dia pra mim no Facebook tá sendo isso. Então é uma forma de intimidar, sabe? Chamar e olhar e falar, ó, interessante, sabe? E, gente, mas pros que começam a falar, que tá numa história de cutuque, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuque, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuque, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca. Até adicionar. Não, aí nunca adiciona e as meninas ficam no cutuque só. Fica só no cutuque. Aí uma amiga minha veio doida aqui esses dias falando, pô, Luiz, que agora eu, como eu tenho um blog, né, todo mundo pergunta todos os problemas do mundo, assim, pra mim. Acho que eu vou virar, tipo, 30 Luizas, assim. Mas, enfim, é bom que dá pra contar a história no podcast. E aí a menina doidona, assim, ela, meu Deus, menino, que só cutuca, cutuca, cutuca, ele me cutuca de aqui, cutuca da lá, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca. Fica todo mundo se cutucando, e aí eu não aguento mais cutucar a menina, parei de cutucar ele parou de me cutucar também. Oxi! E eu acho que fazem isso com muita gente, assim, também, porque eu, na minha época... É, pra mim, quem fica cutucando os outros no Facebook o dia inteiro é que não tem o que fazer. Eu, gente, mas, tipo assim, dá um cutuque. A pessoa te deu um cutuque, é provavelmente é porque ela te achou pelo menos bonitinha. Aí você vai lá dar oi. Aí vai o erro 2 nos homens, gente. Vocês têm o direito de não saber cantar, não saber chegar, nada. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês não têm o direito, tipo, pelo menos eu acho que não, se vocês quiserem conquistar uma menina. Olha, de não... conversar com ela, porque o homem dá oi. É, eu não consigo responder isso, até porque eu tenho um tipo físico que não é tão aprovado por muitas mulheres hoje em dia. Então eu nunca recebi cutucadas esse negócio dessas intimidades, não. Mas com certeza alguém já falou com você. Então não é chato, assim, por exemplo, o menino quer falar lá com a Ana, aí dá oi. Aí a Ana, oi. A pessoa chega, ou te cutuca, ou fala, espera você puxar papo com ela. Cara, tá interessado, é você que tem que puxar o papo? Eu acho isso um absurdo, meu amor, o prazer é todo seu, quem tá interessado é você, então conversa mais comigo. Pelo menos eu acho que é isso que a mulher pensa e vice-versa. Se é o homem que sincero, pra mim isso é um carente de cutuque. Sabe, é. Não, mas vamos tirar o cutuque. Ninguém cutucou ninguém, tipo, a pessoa já puxou um papo, viu a Ana lá e dá um oi, ou viu qualquer menina, assim, que isso é uma coisa que muita mulher reclama, inclusive, às vezes eu quero fazer amizades na internet, inclusive homens, assim, de amigo mesmo, tô querendo dar lance em ninguém não, mas às vezes, sei lá, tem uma pessoa que é legal, que, sei lá, sabe uma coisa que eu quero aprender, entende de uma coisa que eu não entendo, e sei lá, eu quero aprender algo com o cara, assim, ou com a mulher, mas mulher não fala muito com mulher, que acho que elas acham que é sapatona, sabe? Então fica mais fácil conversar com o homem. E aí o homem tá afim de você, tá, beleza, você fala que não rola e tal, bababá, mas ele continua afim de você, e a conversa não vai assim, sabe? E tá, tudo bem, você pode pensar, não, ele não conversou comigo porque eu queria amizade e ele não queria. Mas tem muitos casos da mulher que ela quer ficar com o cara quer ficar com ela, e o cara fala, oi, tudo bom? Ela, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, você também, e você, tá bem? Tá bem. E aí, tipo, isso não tem assunto. Acabou, então eu até entendo o cara não me dar assunto, já que ele vai ver que eu não vou ficar com ele. Mas, tipo, tudo bem, eu entendo, eu acho muito legal, porque nós mulheres, a gente ainda tem esperança na amizade, né? Eu acho que o homem que não tem muito. Então, às vezes, a gente quer ser realmente só amiga do cara, pois o cara é. Não entende. Mas tudo bem, se eles não entendem, tudo bem. Mas e quando a mulher quer ficar com eles e eles querem ficar com a mulher? Aí fica, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Você também, tô bem? Tipo, não? Pois é. É tenso isso, é tenso. Isso é falta de atitude. É, mas aqui no Facebook não dá pra ter muita atitude, né? Tem que, tipo, falar. Que é o que o Bruno falou, o cartão de visita tá o corpinho sarado, os peitão. Pois é. A barriguinha travada. A mina com decote, ou o cara mostrando aquela barriga cheia de gominho. O cara, sabe? Sacanagem, mas assim, não, gente, mas é. Ó, só... Essa cara... é a minha carteira, a minha agora pirinada de cozinha. Mostra a bunda, porque é lá que fica a carteira, né, meu amor? Mostra a bunda com a carteira gordinha dele. Mas tudo bem, gente. Depois disso aí, você vai ter que falar com a menina, entendeu? Olha, eu acho que da próxima vez, se tiver alguma coisa relacionada a isso, tem eu do Rock and Roll, a gente vai ter que colocar um marombeiro de academia junto no grupo, sabe? Eu quero também ouvir muito o que esses bombadinhos têm a dizer com esse tipo de cantada ou alguma coisa relacionada aí. Porque só eu aqui, que sou completamente diferente dessa galera, acho que eu não conseguiria responder tudo assim, sabe? Mas isso eu posso responder, isso eu e a Ana. Ah, é, nós podemos responder por eles. Não quer dizer, mas a gente é frequentadora de academia. Então ei, a maromba corre solta. É, a gente conhece a maromba solta. Também a gente... eu... falar, mas... Não, pera, maromba do dos marombeiros, pô, os caras, os bombados. Não, mas sabe o que o homem de academia acha que eles fazem, inclusive, com a gente? Eles acham que eles não precisam dizer nada. Você acha que eles acham que já são gostosinhos, é isso que eu ia falar. Por mais que eu... Gostosa, acha que só gostosa basta. Eu mesmo que a mulher gostosa. Ah, é. Porque mesmo que a gente não seja do maromba, eu acabo convivendo muito com esse pessoal. Mesmo na balada a gente vê, porque eles chegam, a gente sabe que é diferente de eles chegar. Daí tem os gostosão lá, os braçudão, já vem te pegando, assim, acha que você funciona a base de touchscreen. É. Já vem pegando na tua cintura. Aí que você tem horrível. Que puxar um soco inglês dentro da bolsa, quebra 3 dentes do cara e acabou. É, eu não ando com soco inglês, mas... É. Não queria o teu braço, não, meu amor. Eu sei porque sua carteira, mas você tava tão entretido com o braço que enquanto você me mostrava o braço, eu tava lá o pimba na carteira do cara. Muito mais inteligente isso. É, tem homem que... Mas é, o cara sai mostrando o braço. Muitas das mulheres não tá nem aí pro braço. Claro que a piada do dinheiro. Eu tenho uma amiga minha. Eu tenho uma amiga minha que tinha um cara que vivia cantando ela. Ela me contou essa história de que tem uns 3 anos. E ela é bonitona, bombadona. Ela me contou, tipo, o cara enchia tanto o saco dela pra ela sair. E ela vivia falando que não queria sair com ele. Se fosse pra ficar na amizade, tudo bem. Mas o cara insistia, sabe? Ela falou, porra, cara, esse bicho tem grana, o que que eu vou fazer? Cara, eu vou foder com o dinheiro desse cara, ela pensou, né? Eu vou fazer ele tomar ódio de mim. Levou o bicho no meu restaurante, um dos restaurantes mais tops aqui de Brasília, tipo, deu um preju pro cara de uns R$500 na conta e levantou a Tony pra casa, deixou o bicho lá. E ele? Aí o cara nunca mais ligou pra ela. Ela mas nunca por que, mais que ela fez dela. Isso? Porque o cara não parava de encher o saco. Mas é que tem homem que às vezes nem tem muita grana, só que virou tão lenda urbana, tão, caiu tanto no popular já, no inconsciente coletivo do pessoal de que mulher gosta de dinheiro, que o homem já chega tentando mostrar que tem alguma coisa, sabe? A cantada já é... Oi, gata. Teu olho é da cor da minha BMW. Já chega querendo mostrar que tem dinheiro. Então, na balada, pega camarote, pega, enche de bebida, mulherada. Mas, gente, é muito queima-filme. Isso faz uma propaganda contrária a você, sabe? É. Você chegar na mulher desse jeito, acaba que você se mostra uma pessoa insegura. Que acha que precisa, pelo menos, não na questão de agradar com quando você já tá com ela, mas eu digo assim, de querer se mostrar pra balada inteira porque você pegou o camarote, porque fechou o bebida pra todas as mulheres que você enfiou no seu camarote, sabe? Isso daí acaba fazendo uma propaganda contrária a sua. E o pior, a maioria é mão de vaca, que a gente tem as amigas como a sua também. Chega lá, então bora ver se tem dinheiro. Na hora que paga pra ver, o cara não tem dinheiro nem pra latinha de Coca-Cola, não. Sabe? Isso tem no gente... blog eles assumiram. Muito homem no blog escreveu, eu minto mesmo, não com essas palavras, mas nessa ideia. Eu minto mesmo porque cola. Aí eu perguntei pra um, eu sim, mas e depois que você já tiver pego a mulher descobrir que tipo que você é o pobretão falido? Ele, depois é depois. Então isso também, a cantada acaba sendo o cartão de visita aí que o Bruno falou, de mostrar a imagem, e também depois acaba sendo falar que tem grana. E aí esse ter grana não necessariamente é verdade, assim como a imagem não necessariamente é verdade. A foto pode ser, tipo, montada e a grana pode ser uma grana que nem existe, mas a galera acha que cola, entendeu? E pode até colar com muita gente, mas isso por uma ficada. E aí depois, como é que você vai dizer que é miserável, não tem dinheiro nem pro hambúrguer da rodoviária pra menina? E como é que você vai mostrar sua barriguinha gorducha, sendo que você postou uma... lá. Não dá pra levar o Photoshop pra balada, gente. É muito triste isso. Não dá pra levar o Photoshop pra balada. Então é uma coisa pra se pensar. Esse projeto verão ficou pra 2028. Gente, falar em balada, fui fazer uma pesquisa de campo, né? Fui fazer um laboratório. Eu na balada esses tempos, chega um velho, gente. Um velho vai lá e fala pra mim assim, oi linda, você não tá afim de dar uns amassos? Então, meu, quase que eu falei pra ele assim, meu, bem com essa tua cara, acho que você já foi amassado há muito tempo. Tadinho. Tem gente que não tem noção, que não se enxerga. Mas quando chega esses caras, assim, muito, sabe, longe do teu nível, assim, não que eu seja muito bonita, mas por favor, pelo menos ele tava muito abaixo. A gente fica com uma crise, eu pelo menos fico com uma, meu, será que ele acha que eu tô no nível dele? Começa a duvidar, assim, da minha capacidade, do meu potencial. Dá uma crise, gente. Mas geralmente o homem, isso é uma coisa interessante também. O homem feio, ele canta mais do que o bonito. E ele chega mais do que o bonito. Mas é claro que o homem feio canta mais do que o bonito. O cara já é feio, lascado. Se ele não arriscar, vai morrer só. Se não pegar mulher na insistência, vai pegar como? Mas eu vou te dar real, eu vou te dar real. Tem amigos meus que são ricos, que é feio que só a porra. Tipo, é o pecado em forma de ser humano. E o cara tem carrão, tem dinheiro e o bicho não pega ninguém, velho. A única coisa que ele come, no máximo, é McDonald's, churrascaria. Sabe? Ele não pega ninguém? Nem cheio da grana? Nem cheio da grana. Viu, sério, mas ele é burrinha, porque eles têm cheio da grana que é muito grande. Não. O moleque tem dinheiro, porque o moleque é feio mesmo. Eu já falei pra ele investir nas plásticas. Feio do carro, compra uma plástica, meu amor. Não, mas o carro do moleque é que, pô, vale mais que a minha vida, a porra do carro dele, mas ele é. Sabe, investe no físico, na beleza. Lembrei de outro que aconteceu na balada comigo. O menino chegou assim: dizem que todo mundo merece uma segunda chance, mas acho que eu já ficaria feliz se você me desse a primeira. Hein, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse negócio da lei seca dificultou o trabalho dos mocréios? Boa pergunta. Eu acho que os caras vão ter que ser inteligentes agora e encontrar motivo no álcool pra cantar as mulheres na rua agora. Tudo na sobriedade. Na sobriedade agora. Eles vão ter que sair em grupinho. Era na raça. Eles vão ter que sair no grupinho de pelo menos 4 pra sortear um otário pra ser motorista. Entendeu? Porque não, agora. Ou seja, 4 chegam em mulheres e o 5º só dirige, né? É, o 5º só não. O 5º pode até pegar. Pode ser uma evangélica, ele fica tomando um suquinho. Eu sou evangélica, sacanagem. Ué, vocês são evangélicas? Não, mas é que eu não bebo. Ah, não, você viu, eu frequento igreja evangélica, mas eu bebo cachaça que só a porra, entendeu? Isso é relativo. Real. Mas eu acho que nem nas condições dele sóbrio ele consegue pegar uma crente, se brincar. Ah, mas mesmo sóbrio, tem aquela lenda lá de que ninguém é feio depois das 3:30 da manhã, será que? Olha, vou ser bem sincero contigo, teve uma vez que eu tava doido pra sair com os brothers aí, eu tinha bebido muito, eu tava muito louco de cachaça. E a gente foi pra uma porra de um lugar e que já falaram pra gente, o nome do lugar é Mil Amores. Aí eu falei, cara, parece nome de puteiro, vamos lá. Quando a gente chegou lá, eu juro pra você, era tanta mulher feia, eu tava muito bêbado, era tanta mulher feia que eu falei, velho, vambora, mano, é mil horrores isso aqui. Você vê, acho que cara, não tem lógica, acho que a cachaça não interfere nisso não. Eu tava muito louco, eu falei, caralho, se eu louco desse jeito conseguir ver o que eu tava, acho que eu achei que eu tava no inferno, porra, sobra, então eu ia sair daqui vomitando, porque não tem lógica. Mas eu acho que bebida não altera tanto a cabeça do homem. Eu tenho uns amigos que falam que é falta de gozar que mexe com a cabeça. Não, você vê, você tem ideia. Eu tinha um brother que era colado meu, que quando ele encheu o rabo de pinga, ele agarrou um cara na festa de beijo na boca, eu deixei lá e fui embora. O cara, quando tá alcoolizado, ele cria coragem pra fazer coisas que ele nunca pensou em fazer. Ou que já queria fazer, né? Ou também já queria fazer, quer pegar uma mulher feia ou querer dar a bunda. Aí eu já sei. Eu acho que o homem fica mais burro quando tá sem sexo por muito tempo do que quando bebeu. O cara tá sem sexo só um dia, mas o cara alucina, sabe? Você acha que mesmo assim? Ah, com certeza. O homem só fica satisfeito com sexo quando ele se apaixona. E se ele não tiver apaixonado, não adianta, não. E por que quando ele apaixona, adianta? Porra, porque aí ele faz amor, aí ele faz e pronto, relaxa. E o amor abastece o tesão, né? E não precisa mais tanto, é tipo isso, né? Isso é verdade, é desse jeito. E a forma de chegar em alguém na balada? E não dá pra beber, até porque se beber também depois paga mico, então vamos maneirar aí na bebida também, que eu já vi homem chegando e já tá quase caindo, tropeçando, quase caindo. Eu já vi, amigo meu chegar em balada e a mina tá bebendo e ele tá tomando suco, e ele conseguir pegar de beijo na boca, assim, ó, uma das minas mais bonitas da festa, porque ele inventou a desculpa. Ele falou que tava tomando suco porque ele tinha que acordar cedo pra poder correr. Ah, gente, deixa eu falar um negócio. Às vezes não é porque é por causa da sua cantada, da sua desculpa, da sua mentirinha que a mulher caiu na sua, simplesmente porque ela gostou de você, te achou bonito, te achou atraente, não tem a ver com o que você falou com a sua frase especial, sabe? Mas eu vou querer falar aqui umas coisinhas pra homem de balada. Homem odeia mulher bêbada, sabe? Às vezes tem a mulher linda na balada, mas a mulher tá bêbada, o cara não dá nem moral. A gente também não gosta de homem bêbado. É broxante. Outra coisa que eu percebi que às vezes tem umas mulheres bonitonas que não querem parecer antipática e ficam dando trela pra cara que ela não tava nem um pouco afim, sabe? Então não querem parecer antipática e o cara tá lá no pé dela e ela fica de sorrisinho. Outro cara que poderia ser o que ela ficaria de verdade, os outros caras que estariam afim dela, acabam não chegando nela porque acha que ela já se arranjou. Mesmo que não ache que ela se arranjou, como que vai tacar o cara que tá lá, arrancar ele pelos cabelos pra eu tomar o lugar do cara, né? Então eu acho, não precisa ser antipática, mulherada. Mas não fiquem dando muita trela pra cara que vocês não estão afim, sabe? Também não fica olhando geral, porque dá pra ver que tá pistolando, mas meio que preste atenção no cara que você tá afim e tal, os que você achou mais bonitinhos, se eles estão olhando pra você, se estão por perto, porque eles costumam ficar meio por perto. E fique mais atenta, porque eu vejo muita guria insegura que acha que o cara não... E homem também, inseguro, que acha que não teria chance com a menina que ele quer ou com o cara que ela quer. E ficam, acabam que pegam o que tiver pra hoje, assim. Ou quem elas não... Desce o nível. Sendo que elas teriam e eles teriam potencial pra pegar o que eles querem, só que falta foco e segurança. Ou seja, escolha uma isca só, né? Nada de duas presas, a não ser que sejam de grupos diferentes, né? Uhum. Não vai pistolar duas do mesmo grupo, né? Não vai pistolar eu e a Ana. Pistola a Ana, esquece eu e depois vai pro outro grupo e pistola uma outra, entendeu? Queimar o filme é foda. Essa é uma dica importante, assim, muito importante. Demais. E não pensa que uma não vai contar pra outra, que a gente vai contar uma pra outra, ninguém vai te pegar e você então vai sair zoado. A gente vai falar, ih, vamos tirar com esse cara aí que tá se achando muito. Então, por favor, escolha uma só do grupo, assim. E o mesmo pra mulher, que tem mulher que isso acontece com mulher, a gente acha que é só com homem, que às vezes tem dois amigo bonitinho, biscoitinho lá, e aí a mulher quer que também os dois, que isso acontece. Escolhe o mais biscoitinho, ou o que tá te dando mais bola. Porque às vezes tem um que tá te dando mais bola do que o outro. Então, assim, já que você quer os dois, isso ajuda na escolha também, né? A gente vai começar um outro assunto, que é formas de chegar, que geralmente colou com a gente, que colou com outras pessoas, com os nossos amigos. Eu posso começar falando uma que eu acho que geralmente cola. Não necessariamente que vá dar certo que a menina vai querer ficar com o cara ou vice-versa, mas que geralmente cola. Se você começar a tentar conversar com a menina, isso funciona mais... Funciona em balada também, mas em Facebook... Acho que funciona nos dois, Facebook e balada. Conversando assim, normal, no caso da balada, tipo... Ah, onde é que fica o banheiro? Onde é que fica tal coisa? Se a menina só fala direito. É porque provavelmente ela não tá querendo muito alguma coisa, assim, sabe? Agora, se a menina vai lá e fala... Ah, é lá, tal... Já começa a puxar um papo a mais, assim... Aí isso é relativo. Vê... Eu acho que isso é relativo, porque geralmente você pode... Acha? Acho que é coincidência você topar com uma pessoa agradável e educada, às vezes você topar com uma pessoa antipática. Ah, eu acho que não é muito não, viu? Eu conheço muita gente que já falou que colou. Mas assim, nada... dizem que cola. Nada é 100% garantido. Talvez o do banheiro tenha sido até um mau exemplo, né? Porque no banheiro, sei lá, né? Vai que a pessoa tá apertada e... Sei lá, você já veio aqui antes. Você veio aqui. O lugar é legal. Se posso a pessoa... te contar uma cantada falo... minha? Não, é que assim, só pra finalizar. Isso aí eu falo até eu como mulher. E eu acho que funciona com a Aninha também. E funciona com várias amigas minhas, assim. Sei. O do banheiro, acho que foi um exemplo meio infeliz mesmo. Que se o cara tiver apertado, já era. Mas enfim, o cara tá afim de mim. Ele começa a conversar. Ah, esse lugar aqui é legal. Nunca tinha vindo antes, não sei o quê. Aí se a mulher não tá muito afim, mesmo que ela seja simpática... Ela vai responder na simpatia, mas ela não vai dar assunto. Então, ser simpática é diferente de dar assunto. Então, se a mulher começa a te dar assunto, ela... Ah, aqui é legal sim. Ou então, ai, não é muito não, não sei o que, tá. E você, o que você tá achando? Enfim, já te dá uma continuidade, já é uma forma, assim, de ver se a mulher tá interessada em você ou não. E caso ela não esteja, você pelo menos pode dizer, ai, nem cheguei nela por despeitado, né? Tipo, nem cheguei, só perguntei se o lugar é legal. Aí vai aquela dica feminina, né? Mulher conversou com você mais de 20 minutos, provavelmente ela já tem um interesse. Deu mais de meia hora, é quase garantido. Uma conversa é recíproca, gente, não é você falando sozinho e ela só respondendo sim ou não. É porque ela tá dando uma risadinha porque ela tá afim de você. É, exatamente, não é 30 minutos de xaropação, mas sim de tipo diálogo e não monólogo. Isso é bem lembrado, porque tem homem que fica tipo 30 minutos insistindo e depois ainda consegue a mulher só pela insistência. Nossa, peguei. Pô, isso já rolou, viu? Isso é comum, não só pra dar beijo, pra outras coisas também. É, mas acho que o cara que faz isso, gente, tipo assim, minha opinião aí sobre quem faz isso, a pessoa é... Não, esse é o cara, é brasileiro, não desiste nunca. Não, tem cara de gente idiota, porque a mulher transa com você, você vai ficar puta falando mal de você pra todo mundo, vai falar, nossa senhora, ou pra ela mesma, entendeu? Se eu, o que, tem... que eu dei pra esse cara? Não, ela vai ficar puta com ela mesma, por ela ter sido idiota. E com o cara também, de rebaba, e se o cara quiser ficar apaixonadinho por ela, já era, a mulher cria nojo, isso é fato. Aí então... agora me responde uma coisa, e quando o cara tá afim de uma mina, joga cantada na mina, sai com ela. Do primeiro encontro já rola uns amassos, rola... tá, rola um boquete no carro... E beleza, aí depois disso a mina olha e pensa assim, ah, acho que vai ficar por aqui mesmo, acho que o cara não quer mais nada não. Aí depois liga no outro dia e conversa de boa, e depois sai de novo, e depois no terceiro encontro acaba rolando sexo mesmo. Aí que ela acha que realmente o cara vai correr, vai sumir, o cara liga de novo, se demonstra é preocupado, quer sair de novo e quer estar junto. Às vezes acontece isso. Acontece, eu tenho uma amiga que se casou esses dias, ela transou no primeiro encontro. Não, claro, claro. Fez tudo quanto é coisa e tá casada. Eu ia achar de duas uma, ou o cara gostou, três, né? Ou o cara gostou mesmo de mim, ou o cara, que é uma raridade, não tem esses negócios tipo, ai, mulher que transa no primeiro encontro é vagabunda, que querendo ou não, muito homem ainda pensa isso. Ou ele quer uma sex friend, ele quer uma foto garantida. Porque o cara que aparece sempre, pelo menos ao meu ver, não sempre é porque ele apaixonou, mas pode ser porque você transa bem, sei lá. E esse lance ou é a única sempre... que dá pra ele, né? Então, só esse, tem... lance... então esse lance de estar sempre mal intencionado com relação a mulher que sai, quase todos os meus amigos que hoje estão casados ou, ou estão noivos, eles passaram por isso. Tipo, essa é a mina e rolou no primeiro encontro. Aí a mina achou que o cara ia sumir. Tá aí, estão juntos, o cara correu atrás, se amarrou, sacou? Eu já ouvi uns três casos de homem que me falaram que conheceram a menina na balada, foram embora com ela, rolou no primeiro dia, só que eles não ligaram de volta porque acharam que ela só tava afim de sexo, por ela ter feito, sabe, tão fácil e tal. Achou que ela só queria isso mesmo. Ele falou, ai, mas eu nem tive coragem de ligar, ia levar um toco. Eu acho uma enorme falta de respeito, por mais que seja o motivo, se fosse uma coisa pra rolar ali, mas eu acho que uma ligação ela é muito bem-vinda das duas partes, tanto da mulher quanto do homem. Eu acho que acho que mais da parte do homem, Bruno, vamos achar. Não, com certeza, não, com certeza. Não, com certeza, porque. Eu acho que é o mínimo que se espera do homem, realmente. Mas como hoje tá tudo tão fácil, tão exposto, tão gratuito, eu acho que a mulher também tiver a atitude de ligar. Foi o que nem aconteceu. Ela ficou na dúvida, por que não mandou uma mensagem? Falei, tudo bem? Como é que você tá? Sumiu? Se o cara não responder, é porque o cara foi um babaca mesmo, tipo, comeu e sumiu, sacou? Eu ia dar o mesmo conselho, só que é o contrário. Se o cara acha que a mulher só quer transar, manda mensagem, oi, tudo bem? Tipo, dá uma de Loki, assim. Aí se a mulher continua conversando com ele normal, aí ele vê no que dá, né? Que ninguém é bobo. Então você conversa com a pessoa, você vai vendo como que tá andando, se a mulher tá interessada ou não. Isso dá pra ver em conversa. Uhum, e se ela quer transar de novo, entendeu? Então esse negócio de chegar... Não, vocês estão muito saidinhos, vocês dois, né? Tô aqui falando de como chegar na balada, vocês já sai. Transou, levou pra cama, arrancou a calcinha. Fez o seu. Olha, olha só como é que foi. Mano, ainda teu relógio tá atrasado, porque no meu a gente já tá se pegando há 5 minutos. Pois é, tipo isso aí, vocês estão muito assanhados. Tô querendo chegar na balada, tô aqui quase nos tempos antigos, né? Oi, gata, quer beber alguma coisa? O que você gosta? Hoje não tem nem isso, né, Ana? Hoje é tipo, dá um gole da sua bera aí, menina. Gente, se eu contar um negócio pra vocês. Isso fazem com a Ana, isso porque a Ana é linda. Eu fico de casa, eu vontade de bater nos meninos pela Ana. Eu fico, meu, você quer ficar com uma mulher dessa? Você quer dar um gole da cerveja dela? Tipo, pelo amor de Deus, santa miséria. Tipo, gente, isso é uma dica também, uma forma de não chegar na balada. Não sai pedindo coisa. Ofereça coisa. Não fica, ai, dá um gole dessa bebida, dessa batatinha, tá gostosa? Como é que faz esse sanduíche? Não, gente, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Fala, olha, vamos tomar uma cerveja, não toma cerveja, que eu não bebo, né? Já fizeram isso comigo, a Ana tava comigo. Oi, o cara me paquerando, você bebe? Não. Aí ele, aí a Ana, olha, mas ela toma água, ela toma. Aí ele já pensou, já não vou comer ela hoje. O cara já pensou, já não vou comer ela hoje, já não bebe. Já não bebe? Ele já não vai arrancar a calcinha pra que eu vou dar suquinho, né? Não vou ganhar nada mesmo. Mas aí ele vai falar, ele deve ter pensado, eu vou ensinar ela a beber, vou dar catuaba selvagem pra ela. Não, mas pois é, mas eu fiquei... Não, mas olha, gente, dica pra se a mulher não bebe. Se a mulher fala que não bebe bebidas alcoólicas, você pergunta, ó, e um suquinho, uma aguinha, não fica tipo, tá, e continua bebendo a sua cachaça. Não, isso é feio. uma vez eu saí com uma mulher que eu tava interessado, óbvio, né? Mas também já saí com um monte de mulher sem interesse algum. Eu tenho amigas. Independente de tudo, eu sempre tenho minhas amigas. Aí eu fui sair com ela e ela falou pra mim que não bebia, né? Eu tinha pedido uma cerveja. Sabe o que eu fiz? Derramei a cerveja e falei, me traz o suco. Como assim? Foi. Eu fiz isso. Ela já regalou o olho que parecia um gremlin. Nossa. Porque você só... Eu ia falar, não, meu amor, bebe a sua bebida, mas me traga o meu suquinho, por favor. O meu é sem açúcar e sem adoçante. Aí ele vai falar, que fresco, já não bebe, ainda é sem açúcar, sem adoçante. Daqui a pouco vai falar assim. Eu também prefiro sem açúcar, sem adoçante. Aí você fala, eu também prefiro sem açúcar, sem adoçante. Manda dois, garçom. Suspende as fritas que o filé já chegou. É isso mesmo. Olha, eu vou ser bem sincero. Quando eu falei no começo que eu fui vítima das minhas próprias cantadas, que a minha intenção com a minha atual namorada era uma intenção como de qualquer outro... Que hoje eu falo, moleque, que era só de dar uns beijos, dar uns amassos e sair fora. Mas eu não resisti e o negócio. Não, eu, na verdade foi muito, cara, foi muito bom. Eu juro pra vocês, foi o melhor acontecimento da minha vida. Não, mulher do Bruno, só um parênteses. Oi? Ele ama. Não, dá um parênteses aí pra sua mulher. Minha futura esposa, se Deus quiser. Sua futura esposa, qual é o nome dela? Simone Rodrigues. Simone Rodrigues. O Bruno te ama, minha filha. Ela sabe. Ele te ama mesmo. Ok, já declarações feitas. E ela... Essa eu vou ter que aguentar. Ela vai ficar puta comigo, mas eu vou ter que contar aqui pra vocês. Ela vai ouvir, vai pegar fogo de ódio. Não, ela já tá feliz, meu filho. Não, mas não é pra estragar nada, não. É só pra contar que ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não aguento mais sair até a garçonete do restaurante dá em cima de você. Porque segunda-feira, ela do meu lado, a garçonete lá, ficou me chamando de príncipe e não sei o quê. Aí ela olhou pra garçonete e queria meter um garfo no olho da mulher. Aí ela chegou aqui e falou assim, como que você cumprimentava as mulheres quando você era solteiro? Você quer saber mesmo? Quero. Falei, vem aqui que eu vou me apresentar pra você. Aí era com os beijinhos já no canto da boca, sabe? Depois já dando um beijo. Aí ela ficou doida. Você não vai encostar em mais ninguém na sua vida. Meu, como se diz a Ana, meu caneco. Olha, assim. Esse negócio é o que foi o que eu falei pra vocês. A minha forma na época de solteiro, que hoje eu tô feliz, não me arrependo nem um pouco. Na minha época de solteiro, quando era essa parte de cantar, foi o que eu falei. Era bem diferente dessa do comum, do cara chegar na baladinha, querer impressionar a menina, falar uma asneira. A minha sempre foi aquela, tipo, a moda antiga. Tipo aquele moda filme lá do... Moda antiga, cheguei beijando, muito antiga. Não. Mas depende do local e depende da mulher. Quando a mulher é uma mulher interessante, aquela mulher que impõe presença, você não vai chegar fazendo isso. Tem que ser inteligente. Ai, ó, então ensina aí, qual que é a diferença da mulher quando o homem chega beijando e quando o homem acha que ela é diferente? Olha, você tá numa balada, todo mundo bebendo, todo mundo curtindo, dançando, velho, tá numa festa de música eletrônica, a parada é isso mesmo. Vai chegar pra mim e falar que ela é linda, ela vai dar um soco na sua cara e vai pedir uma cerveja. Que nada, ela vai falar obrigada, agora traga a cerveja. Não, jamais, só tem, tá todo mundo louco numa festa dessa. Foi o que eu falei pra você, olha só, a minha estratégia como que era. Eu ia pra show sertanejo, jabá reta, camisa folgada, bermuda folgado, tênis de basquete, cheio de anel de prata, pulseira de prata, correntona de prata. Eu chegava e entrava, a mulherada, o que esse cara tá fazendo aqui no sertanejo? Eu falo, é só porque eu sou a barreta, eu não posso curtir o sertanejo? Aí daí já começava, sabe? Aí despertar o interesse e aquela curiosidade, você entendeu? Isso é uma forma de... Isso é uma cantada. A cantada não é só chegar aí e falar, sabe? Acho que se você despertar a curiosidade, sabe? Você fazer com que ela puxe assunto com você, é infalível isso, cara. Sensacional. Viu, Ana? Não é infalível, não. Os homens estão querendo muito que a gente puxe assunto. Esse negócio não tá dando certo. Mas com... Ah, tem que fazer o trabalho sujo. Mulheres bonitas pagam... Vocês estão botando trabalho sujo pra gente. Ó, as mulheres já estão liberando a primeira noite. Já estão fazendo tudo que vocês querem. Agora a gente vai conversar também. Mulherada, fiquemos espertos. Esse negócio de direito igual não tá muito igual, não. Não. Eu acho que não tem que ter direitos iguais, não. Eu também acho que não. Sabe, mulher é homem, é homem. Eu sou completamente... eu tenho um nojo absurdo de machismo. E também eu tenho um nojo absurdo de mulher feminista. E assim, eu penso o seguinte: mulher também não tem que mudar a estratégia de nada pra poder tentar conquistar o homem, não. Eu acho que mulher, ela, não é porque ela é lindona, tem corpo de paniquete, ou às vezes não, ou ela tá muito bem produzida, que o cara vai chegar com interesse só porque ele viu aquilo ali, entendeu? Porque o cara se agradou com o rótulo, isso não deve acontecer. entendeu? Ah, mas acontece. Ué, olha só, eu não sou bonito. Eu não sei o que, que eu tenho que me torna uma pessoa interessante. Ai, tua mulher, vou perguntar pra tua mulher se ela não te acha bonito. Não, peraí, eu não me acho, ela me acha. Ó, se um homem chegar em mim e não falar que eu sou linda, eu já fico puta. Porque esse negócio, meu filho, já tá tão clichê ser chamada de linda, de linda, de linda, que quando alguém não me chama de linda, eu já acho que tem alguma coisa errada comigo. Tem que me chamar de linda princesa. Tudo não, bem que eu gosto meio peão. Minha namorada, se eu chamar ela pelo nome, ela termina comigo, né? Quando eu mando mensagem pra ela, ô gatona, lindona, maravilhosa. Eu só entupo ela de elogios. Isso, a gente gosta dessas coisinhas. Pois é, ainda mais eu que sou virginiano, daí vocês já podem imaginar, né? Virginiano. Que é chato pra caramba. Não é não. Virginiano não enche o saco. Não enche o saco, não. Virginiano é romântico, é gente boa pra caramba, é amigo, é carinhoso, gosta de ser prestativo. Paga até a conta. É, também, claro. E aí, gente, a gente tem alguma dica pra quem tem vergonha de chegar chegando? Tá, então eu quero dar uma dica. Assim, gente, se tiver pessoalmente agora, tá? Na balada, se você não tem coragem de chegar conversando já com a mulher, vai trocando uns olhares com ela, vê se é recíproco, vai chegando perto dela, fica mais próximo, sabe? Se ela vê que você tá trocando olhares, às vezes até ela vai te dar um sorriso, alguma coisa, e aí é a hora de você falar com ela. Você vai tomar coragem na hora, porque se ela já tá abrindo um sorriso pra você e tal, se dá muito mais coragem de falar com ela. Mas senão ele pode também pegar um pouco dessa minha abordagem que eu expliquei no começo. Não Qual? Tem como chegar na menina, não tem coragem, isso aquilo, mas ele pode abordar de uma forma mais interessante. A do beijinho na mão que você falou no começo? Ah, tentar um outro tipo de coisa. Tropeçar ou simular alguma coisa. Ah, dica super ótima do Bruno, chutar a menina. Não é chutar a menina, não. Não, deixa eu explicar. Pois é. Imagina, dar uma bica na menina. Putz, desculpa, pensei que era meu amigo, velho. Não é assim. Dá um esbarro. Pensei que era um homem, meu amor, com esse ombrão. Eu tenho 1,95m de altura, calço 48. Uma vez eu fiquei interessado numa mina que tava sentada numa mesa lá com a galera e eu passei de propósito, deu uma picudinha de leve na cadeira dela. Deu uma quicada pra frente. Ela olhou pra trás assim, tipo, com a cara de bunda, sabe? Do tamanho do mundo. Aí ela olhou. E tem como tática chutar meninas na balada. Olha. Não, pera, deixa eu contar. Aí eu peguei, olhei e falei, putz, desculpa. Aí ela olhou meio torto, né? Virou a cara e falou, me desculpa, é sério. Você vê, eu sou alto, por causa 48, eu não tenho olho no pé, não posso. Eu não tenho noção de espaço, desculpa. Ela olhou e riu assim, 48. Falei, pois é, você vê a merda, né? Aí não sei o que, já imaginou. Mas... Não, pera aí. O olhinho dela revirou. Vocês são maldosos. Deixa eu ver o nariz dele agora. A menina já lá. Uma vez eu fui no aniversário de um conhecido meu. No aniversário de um conhecido meu, eu vi lá aquele grupo de roqueiro, aquela galera lá falando de banda. E eu, de repente, eu vi que tinha uma movimentação na cozinha, um monte de voz feminina. Eu falei, ah, vou lá. O que eu vou fazer pé de macho? Aí cheguei lá, tava a mãe dele, desse meu conhecido, a irmã dela, que é tia dele, mais algumas mulheres. Aí eu cheguei assim, encostei na porta e falei assim, boa noite. Aí elas olharam assim, nossa, que voz, quem é que tá falando? Ah, tá, aí de repente, ah, o Bruno aqui, amigo do fulano. Aí eu, boa noite, eu olhei e falei, nossa, reserva, conte toda, esse vinho é muito bom. É o Cabernet Sauvignon, nossa, adoro, que ano que é? Aí ela, 2008, eu falei, putz, estamos em 2011, eu disse, esse vinho é bom, hein? Aí ela, quer um pouco? Eu falei, ah, óbvio que eu aceito. Aí eu peguei, cheirei o vinho, mexi. Aí eu sentei e falei, pô, só quando eu degusto. Aí ficamos conversando. Rolou. Olha isso. É, ué, sério. Comigo não ia rolar nada. Ia falar, ia. Quando, você lembra quando eu falei? Você lembra quando eu falei no começo? Você perguntou, ah, como é que foi sua. O que a sua cantada já rendeu? Eu falei, pois é, já rendeu uma mina, a irmã dela e a mãe. A mãe? É, a mãe era mais bonita que as filhas. Não peguei de uma vez, óbvio, né? Teve um tempo. Mas você pegou todas? Peguei, uma descobriu e aí deu maior rolo, tipo, me xingaram, falaram um monte de merda. Como você chegou na mãe da menina, Bruno? Ah, mas é, foi engraçado. Ela me adicionou no Facebook, aí começou assim, falar, você é bem interessante perto do seu tipo físico. Eu falei, como assim tipo físico eu sou bem interessante? Cara, porque você parece ser um cara bruto, extremamente arrogante, mas você é um posto de educação, você é um cara tão gente boa. Eu falei, é mesmo? É que você ainda não saiu comigo pra jantar, pra você ver tanto que eu sou gente boa. Cara, isso é um convite, eu falei, tô te intimando. E aí, quer sair pra jantar? Eu já falei logo de cara, saí. Depois ela descobriu. Nossa! É, ué, sério. Pegou ter uma filha, depois outra filha e depois a mãe ou não? Isso, primeiro foi uma, depois a irmã dela me viu com ela e chegou pra irmã dela e falou, ó, vocês não estão mais ficando, eu posso pegar ele desse jeito. Não tô de sacanagem, eu tô falando sério. Eu falei, cara, que putaria. Ah, não sou viado, não vou negar fogo mesmo. Eu tava solteiro, eu fui. Aí depois, mas assim, só que a irmã dela não sabia, porque ela mentiu, porque ela chegou e falou, não, saí com ele, mas não fiquei, você entendeu? Porque ela viu que a outra tinha ficado emburradinha. Meu Deus, e depois chegou a mãe. Aí depois foi a mãe. As filhas só descobriram da mãe porque ela deixou o Facebook lá logado e viu o histórico de conversa. E aí você cantou quem que você cantou com o vinho? A filha? Não, essa do vinho foi a mãe do meu conhecido. Ah, mas você tá pegando a mãe já geral, hein? Que é isso? Pô, mas tem amiga, um monte já de... já entendi qual que é do Bruno. Ele tem complexo de Édipo com a mãe alheia. Não, não é não. Não, e no não blog, não. Bruno, sabe o que é que falam lá? Que homem não gosta de mulher depois dos 30 aí, ó. Fica aí, ó. Fica. Não, olha só, deixa eu te falar. Eu sempre tive um interesse, sempre tive uma preferência por mulheres mais velhas, óbvio. Minha namorada é mais nova que eu, tenho 25, entendeu? E assim, é mais pelo assunto, pela conversa, sabe? Pela postura, entendeu? Eu gosto de mulher que sabe conversar. Minha namorada tem 25 anos e me encantou. E as outras, as velhinhas que você pegou? Não, eu namorei com uma de 35, uma de 40, 45 hoje. Tomara que as mulheres com mais de 30 anos estejam ouvindo isso, porque elas mandam muita mensagem pro blog falando que depois de 30 os homens não querem mais saber delas, que ninguém quer mais saber. Que o problema é o machismo da própria mulher. Elas não se permitem isso. Elas ficam, ai, mas eu não sei, ele é novo. Ai, não sei o que, ai, o que, que vão pensar de mim? E não sei o que, cara, isso é ridículo, velho. Tô caída, elas pensam. É, enquanto isso elas ficam aí envelhecendo e lamentando, sabe? Aí vê aquela véia do Durepox, aparece um Durepox. Com 70 anos pegando um moleque de 25, 26 anos, tipo, ela tá certa. E ainda é enxutona, né? Não, é, mas também com o dinheiro que ela tem, ela pode fazer plástica em tudo quanto é parte do corpo, até na sola do pé, se ela quiser. O lance tá enxutona e gostosona, que tem então, mulher que tá com o corpão então, dela. Então, aí fica um monte de mulher aí se lamentando e não sei o que. E falando mal da que ela não se enxerga. Eu também, quando falo mal dela, eu falo, ela que tá certa. Uma mulher de 35 anos, se ela for numa balada que tem homens mais novos, ela vai ser cantada por homens mais novos. As suas ouvintes aí, o pessoal do blog que estiver ouvindo, elas podem até te responder isso. Se você for ver, em muitas das baladas aí que eu tenho observado, que eu vejo, que eu já vi, é muito homem novo tá chegando em mulher mais velha. Inverteu o negócio. Quando o cara encontra uma mulher novinha, que ela tá afim, ele vai ficar com ela. Quando a mulher encontra um cara novinho, que dá no couro mesmo, ainda tem energia pra caramba de sobra, ela vai ficar com ele, sabe? Tá tudo invertido. Eu acho que junta a carência também por causa disso, sabe? E dizem que a mulher mais velha também, ela é mais fácil de chegar nela, que eu vejo muito homem falando isso. Muito mais. Elas são mais assim, já sabe o que quer. Ou quer ou não quer, não enrola muito pra nada, nem pra querer, nem pra não querer, pra transar não, também. E eu, pensava que as mulheres mais velhas eram mais restritas e mais fechadas quanto a isso. Não é, não. Uma são mais coisa decididas. Não são mais decididas, não. Elas são mais safadas. Não e todas. Decididas. Não todas. Elas chegam, não tem miserinha, não. Chega, tá afim, sai no primeiro encontro, conheceu na internet, já vai direto pro motel. Isso é muito comum. E aí, uma outra pergunta é... E aí que a pessoa levou um toco? E quando... Porque a gente tá ensinando a chegar, né? Mas chegar não é garantia que vai, né? Que vai dar certo. E se a pessoa levar um fora? Que E aí? Eu acho que se você tá na chuva, é pra se molhar, né? Claro. Você tem que ter vai ter que ter um pouco de autoestima nessa hora aí. Porque, realmente, nem Gisele Bündchen agrada a todos. A gente tem que pensar um pouco que... Essa não gostou de você, mas a próxima pode gostar. Acho que o negócio é você não desistir muito facilmente. Uma dica para as mulheres também, que é uma coisa às vezes até que eu faço, de ser muito grosseira, vamos tentar ser um pouco menos, porque isso deve pesar muito, já deve ser tão difícil, coitado do menino, criar coragem para chegar e leva um corte muito abrupto, deve ser meio difícil, meio complicado para a autoestima da pessoa. É, mas peraí, mas aí já contradiz o que a gente estava dizendo antes, mas sem dar muita esperança. É, isso que eu ia complementar, mas deixa claro que você não quer, e homem, não continue insistindo, por favor, porque daí a gente vai ter que ser grossa mesmo, que a gente vai ter que dar um jeito de tirar você de perto, porque igual o homem que chega aí, tá afim de arrumar uma companhia interessante pra essa noite, é, mas com você do meu lado vai ser meio difícil, né? Exatamente. E aí, Luísa, nos dê a sua bunduda opinião. Minha bunduda opinião é o seguinte. Gente, eu particularmente tenho vergonha de chegar em pessoas. Pelo que eu me lembro, nunca cheguei em ninguém. Se eu fosse um homem, eu acho que eu também nunca chegaria. Então, meu conselho vai para as pessoas como eu, inclusive muitos homens, se você tem medo de chegar na mulher. Na dúvida, não precisa chegar chegando assim, ai, tô afim de você, você é linda. Dá uma enrolada, conversa com a pessoa, como quem não quer nada. Aquele meu conselho lá do banheiro não foi tão bom, mas talvez seja bom aquele do você frequenta, ou você frequenta sempre aqui, né? É um clichê básico. Claro que você não vai perguntar desse jeito, tá varrendo a sua cara, mas assim, perguntar, tipo, olha, você frequenta essa balada, você tem tempo, como que é, você tá gostando, você não tá? Porque aí, eu acho que é um conselho que eu dou até de malandrinha que eu tô dando. Se colar, colou. E se não colar, você não chegou na pessoa. Você só tava conversando, porque eu vejo que muito medo que o homem tem não é do chegar, é o do chegar e levar toco. Então, não chegue, pelo menos não diretamente. Então, se o seu medo é levar o toco, conversa com a menina. Qualquer coisa, ou então faz que nem o Bruno, ai, que vinho é esse? Enfim, qualquer coisa que você acha que tenha a ver com o momento, que tenha a ver com o contexto. Mas não vai falar uma coisa que não tem nada a ver, né? E nem papo muito cult, que geralmente mulher não gosta, a não ser que você esteja no bar cult lá da sua cidade. Mas tirando isso, alguma coisa a ver com o momento, e a menina vai conversando. Se não der certo, pelo menos não te dá aquela crise de, nossa, levei um pezão na bunda. Vai ser tem gente que fica com esse mimimi eterno, tipo, tomou um toco, ah, vou tomar toco a vida inteira, porque o que eu mais tomei na minha vida foi toco. Até que arranjou a mulher que é sua princesa. Não, é a mulher que eu, tipo, chavequei mesmo, joguei uma assim, conversei, falei, pô, queria te conhecer, já achei gata e não sei o quê. E falei mesmo, pô, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E eu tava com umas conversas assim, tipo, meio que nada a ver, não tinha interesse algum. Então o seu conselho final fica... O seu conselho final não, a sua dica de quem levou um toco... Corre atrás, eu não morri por causa disso. Levou um toco numa balada, numa festa, alguma coisa. Tava afim de uma mina, chamou pra jantar e não deu certo. Não desista. Torne o momento mais interessante pra que você acabe conquistando de outra forma. A cantada não é só uma, são várias. Vai ver aquilo no momento não despertou tanta curiosidade, não foi tão interessante, mas outra coisa pode ser muito mais. Exatamente. Às vezes ela não te quis, não é nem porque ela não gostou do seu perfil físico. Às vezes também é pelo que você disse que ela não quis. Não, vai ver, não foi nem pelo tipo físico. Vai ver, ela não é aquilo que ela esperava no momento. Acho que exatamente. A timidez, ela restringe muito, muita coisa, sabe? Mas a timidez também, às vezes, dá um pouco de charme pra pessoa, eu acho. Não. Porque parece que ela é uma pessoa mais séria. Não, mas... porque eu era tímido, eu era calado, eu era um moleque muito quieto, eu fui dar meu primeiro beijo com quase 18 anos. Depois que eu vi que ser tímido, não ter atitude, é uma coisa tão ruim, depois que eu mudei esse meu lado, eu vi que as coisas só melhoraram. Se a gente mudar as nossas atitudes e rever, falar, realmente, isso tá errado, eu vou mudar. Aí você vai ver que tudo vai melhorar. Tipo, entendeu? Falar direito, cuida do corpinho, vai pra academia, fica... Não, essa parte de cuidar do corpo é relativo. Você vê, eu sou gordo, eu tô pesando 60 quilos acima do meu peso, mas não parece. Já namorei mulher modelo, sabe? Isso é relativo. Eu acho que a mulher, hoje em dia, ela não tá preocupada mais com se o cara é sarado, se o cara tem o olho azul, se o cara se veste bem. Ela tá preocupada mais é com a atitude. E aquele cara que deixa aquela interrogação estampada na cara, que é tipo aquela dúvida. O cara interessante, o que esse cara tem? Vou tentar descobrir. Ela vai descobrir mil coisas que ela nunca viu em homem algum na vida. Eu entendo isso que você tá falando, mas pra muito homem, ele acha, inclusive mais pra mulher, mas pra muito homem, mais do que a gente imagina, ele acha que ele ser bonito é uma coisa que vai fazer muita diferença. Então eu acho que se ele acha que, porque, por exemplo, não é todo mundo que é como você, que, por exemplo, a sua beleza, você individual, acaba sendo por também por você se garantir, por várias outras coisas. Mas tem homem que acha, assim, que nem você, tô 60 quilos acima do peso e você não tá nem aí pra isso. Mas tem homem, e isso automaticamente te deixa mais bonito. Por quê? Porque te dá segurança. Não, agora, se o homem, ele acha que ele não é gostoso o suficiente, não é não sei o quê, eu recomendo. Procura, se você não se acha gostoso, vai pra academia. Se você, sei lá, se acha magro demais, vai também. Come mais, enfim, come mais comidas saudáveis, pelo amor. Mas, enfim, faça alguma coisa que você se sinta melhor. Que nem o Bruno, ele tá bem assim. Eu ainda não, bem eu não tô. Então, bem eu não tô. Eu tô tratando, vou melhorar pra me tornar uma pessoa melhor fisicamente também. Mas o que eu tô querendo. Não, autoestima aí. Não, não pra conquistar os outros. Eu acho que o lance é você quer conquistar uma mulher, deixa a mulher com dúvidas, deixa ela interessada em você. Não entregue os pontos assim logo de primeira. Cuide do jardim, né? Porque claro. Se você acha que é importante saber mais tal coisa. E eu tem gente que acontece muito no blog. Ah, eu sou gordinho, não quero chegar em mulher. Se isso te atrapalha, emagreça. Ah, eu não tenho estudo. Isso também acontece muito. Ah, mal terminei o ensino médio, minha mulher já tem curso superior. Então vai lá e estude. Então, assim, se você acha que tá te faltando alguma coisa, corre atrás dessa coisa que falta, porque depois você conseguir essa coisa que tá te faltando, seja estética ou não, fútil ou não, vai melhorar a sua vida, você vai conseguir começar melhor, chegar melhor, vai ser tudo melhor. Então, às vezes, o seu amigo é feinho lá, pega muito mais mulher e muito mais mulher bonita do que você, e você pode ser, inclusive, mais bonito que ele, mais bem citado, mais o caramba. Mas você é uma pessoa insegura e mulher, geralmente, as mulheres... Não é mulher, né? É homem também. Não espere por um relacionamento pra você tomar atitudes na sua vida. Então, você falou, cara, vai fazer uma faculdade, vai melhorar alguma coisa. É, isso é uma coisa que ele tem que ver antes dele conquistar. Falar, pô, o que será que eu tenho que tá me impedindo de conhecer, despertar o interesse, entendeu? Isso. Foi aí que eu mudei a estratégia toda. Foi daí que eu parei de frequentar shows de rock, fui pra outros locais, comecei a fazer outras coisas, comecei a ir pra locais completamente diferentes do meu mundo, entendeu? E o Bruno aí fala que é gordinho, mas arrasa quarteirão. Até a tia da... Como é que é? A tia do restaurante aí tá gostando de você. E é isso, por quê? Porque a mulher, ela vê no homem, e assim como o homem vê na mulher, muitas vezes mais a segurança da pessoa do que a beleza estética dela em si. O que eu falo pra pessoa, cuidar da estética, ou cuidar do estudo, ou cuidar não sei o quê, porque isso vai melhorar a segurança. É. Então, se isso for te dar a segurança, corta o cabelo, pinta o cabelo, dá cambalhota, faz o que for. E aí, depois, você continua a sua vida. Porque o que acontece é que muita gente tem a insegurança, não trabalha isso, e aí já tipo, ai, não consigo chegar em mulher, não consigo não sei o quê. Então, não pega na raiz, e aí vai só fazendo chorumela depois disso. Aí dá errado mesmo. Mas se você, por exemplo, acha... Ai, que tem gente que tem transtorno repetitivo, né? Tipo, ai, esse cara não quis ficar comigo. Eu tenho certeza que é porque eu sou gordinha. Porque eu tenho uma amiga que é assim, que todo cara que dispensa ela, ela acha que é porque ela é gorda, entendeu? Começando, primeiro, ela não é gorda. E segundo, que já que ela acha que ela é gorda, então ela tem que tirar esse problema, entendeu? Ou seja, emagrecer, pra depois começar a chegar nos caras de novo. Porque às vezes a gente tem a visão distorcida do nosso real problema. E isso atrapalha chegar nas pessoas, assim. Você acha que seu problema é um e o teu problema é outro. Às vezes o cara leva um fora, porque ele, sei lá, ele é feio, e ele acha que ele é feio, e a mulher não acha que ele é feio. Acha que deu fora dele porque ele é idiota, porque ele fede, por outro motivo. E não porque ele é feio. Com certeza. E eu aprendi vendo. Eu não aprendi me ferrando e nem com seres de ninguém, eu observei. Então, tem pessoas que às vezes enxergam, mas fingem que não enxergam. O pior cego é aquele que não quer ver. E o conselho que eu deixo aqui, homens tímidos que levaram toco uma vez, olha, de ser frouxo. Vamos mudar aí, vamos tentar alguma outra estratégia, não desista. Mulheres mais velhas que reclamam que estão sozinhas. E às vezes o cara mais novo tá afim, você tá de mimimi aí por causa da idade, diz que isso pra mim é machismo puro da parte de vocês. Deixa de ser burra, vocês vão ficar tudo velha, pelancuda. Ninguém vai querer vocês, vocês vão chamar atenção nem de moleque novo e nem de velho. Que horror. É, mas é verdade, ué. Isso rola mais com mulher do que com homem. A mulher tá mais sujeita a ficar sozinha do que o homem, porque é um monte de coroa aí de 70 anos pegando um monte de mina novinha, de 30, de 20 e tantos anos. Se a mulher não aproveitar o momento e viver a vida dela aí só por causa da idade, vai deixar de ter um namorado ou alguém só porque o cara é novo, isso aí já é mimimi demais. É, e se ficar velha, gente, já que você não quer arrumar homem porque você se sente velho ou velho, procure pessoas da sua idade. Tipo, às vezes a solução é muito simples, a gente complica tudo, entendeu? A gente fica, ai, eu tenho baixa autoestima, eu tenho não sei o quê, não tenho não sei o quê, sou pobre, sou não sei o quê, só vai embalada de mulher rica, só vai embalada de gente que não tem nada a ver com ele, entendeu? Aí depois não reclama que leva um toco atrás do outro. É claro que você pode achar uma mulher que gosta de você nisso, mas pra quem ficar procurando agulha no palheiro, entendeu? Tem mulher lá do seu estilo que vai gostar do seu? Tem, mas enfim, é mais difícil. Então vamos também acreditar na matemática, entendeu? Claro. Provavelmente tem mais pessoas que possam vir a gostar do seu estilo, assim. E isso vai te dar segurança. Uhum. Você vai pensar, pô, tô no meu grupinho, então isso dá segurança também. E a Aninha já deu seu conselho final? Não lembro se eu dei, mas vou dar de novo, então só já dei. Eu acho que o principal é, confie no teu taco, sabe? Não se subestime, assim. Não acho que você não merece ter uma coisa boa o suficiente, que não precisa ser, a mais bonita da balada, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, as suas exigências mínimas. Por exemplo, se você acha que você é legal o suficiente pra pegar uma menina que seja super divertida, simpática, enfim, não aceite uma que seja menos do que o que você quer. Eu acho que primeiro um pouco de segurança, assim, não pegar, é o que tem pra hoje. Preste um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco e um pouco mais de segurança. Acho que é isso. Então é isso, gente. Então, muito obrigada ao Bruno, que eu espero que em breve ele volte pra conversar com a gente. Você é tão tímido assim, acho que no segundo programa eu estarei melhor e mais tranquilo. Então tá bom, Bruno, muito obrigada. De nada. Gente, quem quiser mandar sugestões pra novos podcasts, estamos procurando casais que já fizeram sexo a três, casais liberais, inclusive garotas de programa, enfim, pessoas com casos interessantes ou enfim, que é pouco abordado aí na internet, a gente tá querendo abordar isso, então se você quiser participar de um podcast com a gente, casais pode liberais... Pode ser anônimo ou não. Pode ser anônimo ou não, então se você quiser, você chega aqui, a gente inventa um nome fictício pra você, te chama desse nome, claro que vamos avisar que o nome é fictício. Queremos mais do que você divida a tua experiência com outros ouvintes, né? Enfim, quem quiser ir participar do podcast, manda um e-mail pra gente que será um prazer. Então, beijo e tchau. Beijinhos. Um beijo tchau. E tchau também pra vocês. Muito obrigado. Povo feio que tem dinheiro. Só pra avisar, vocês aí, ó, esses carinhas aí, semi-chiques aí, ó, que tem dinheiro, que não sabe, não pega mulher, não sabe chegar em mulher e acha que porque transou com a mina é o fodão, você é um Zé Ruela. Mas eu vou te dar um conselho, não seja Zé Ruela, seja macho.